Agora mais um do repertório novo. O parceiro Dedé Games, esse é Morar. É pra se apaixonar. No começo até não existia amor. Não era pra passar do beijo, mas passou. E amanheceu, ver você acordando do meu lado. Foi estranho, no calor da transa escapa da minha boca. Uma frase envergonhada saiu, eu te amo. Mesmo sabendo que queria me usar. Mas ficou estranho, senti o medo misturado com prazer. Foi naquela hora que eu vi que você nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele. Eu não quero dividir o seu corpo, dividir o seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser o teu amante, a tua segunda opção. Dói demais te ver feliz na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume, some ou me assume. É totalmente ao vivo, Edson Ribeiro Pernambucano, top da sofrência, Portal da Rocha, meu parceiro Italo França, tamo junto. Joga baixinho, bora assim, ó. Foi estranho, no calor da transa escapa da minha boca. Uma frase envergonhada saiu, eu te amo. Mesmo sabendo que queria me usar. Mas ficou estranho, senti o medo misturado com prazer. Foi naquela hora que eu vi que você nunca vai me assumir nem vai voltar pra ele. Eu não quero dividir o seu corpo, dividir o seu beijo e o seu coração. Eu não quero ser o teu amante, a tua segunda opção. Dói demais te ver feliz na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume. É bom, agora vai jogar baixinho pra galera aqui de baixo cantar assim, ó. Eu não quero dividir o seu corpo, dividir o seu beijo. Eu não quero ser o teu amante. Tá bonito, viu? Dói demais te ver com ele na rua e ter que engolir o meu ciúme. Some ou me assume. Some ou me assume. Repertório novo. Das redes sociais, curte o Edson Ribeiro aí, tamo junto, viu? Obrigadão pelo carinho. Bora de mais uma. Bora de mais sucesso. Tá vindo mais um aí, viu?